irmãos, eu me peguei questionando Deus. Por que eu, ex-presidiário, desacreditado pela sociedade, que leva em consideração um atestado de antecedente para humilhar os que erraram no passado? Então, irmãos, Deus usou a boca de uma serva para me dar uma resposta. Resposta essa que me fez escrever esse testemunho. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Era o ano de 88 e tava o Djalma empolgado na escola, pivete, mas trabalhava na Paulista Brigadeiro. Ele era office boy, não temia a PM, rouba banco nem o boy. Era puro coração, sem mácula, tipo um herói. Mas o inimigo é sujo, sempre toca onde dói. Na dificuldade da família, que era financeira, na escola os amigos tinha lanche na lancheira. Ele não tinha não, nem podia reclamar. O inimigo sorrateiro foi tratando de usar o detalhe da dificuldade para distorcer o caráter do menino que, cansado de sofrer, fraquejou, deu espaço pro espírito do mal, que pegou o office boy, converteu em marginal. Nem te falo que não vale a pena quanto ele mudou. Se o salário do pecado é a morte, ele provou. Foi tratado como cão, humilhado até o chão, condenado pelo homem, encerrado na prisão. Passou dias, passou meses, na verdade foram anos. Eis que o menino do bem se encontrava em meio a prantos. Procurava uma resposta que homem não pode dar. Quem procura no lugar errado não vai encontrar. Já cansado, perde a fé e com ela a esperança. Só pensava como era bom o tempo de criança. Joga bola, empina pipa, esconde, esconde e peão. Isso tudo era ontem, hoje eu tô na detenção. Pra que nunca um homem queira estar no seu lugar. Deus primeiro nos confunde pra depois explicar. Ele deixa os que são seus encerrados na prisão. E depois salva como Daniel na cova do leão. Ele é justo e fiel, pastorar e jejuar. Porque primeiro Deus confunde pra depois explicar. Todo joelho dobrará pra Jesus um louvor. Cê escolhe, vem agora ou espera pela dor. Ei, ei, ei, ei. Daniel era um jovem que amava a Deus mais do que qualquer outra coisa em sua vida. Mesmo assim, tinha inimigos, homens maus que não gostavam dele. Esses homens queriam destruí-lo de qualquer jeito, tentando culpá-lo de algum crime ou desobediência às leis daquela época. Mas como ele tinha um comportamento exemplar, eles nada encontravam que pudessem condená-lo. Um dia, porém, esses homens, sabendo que Daniel sempre orava e adorava a Deus ajoelhado em seu quarto 3 vezes ao dia, sugeriram ao rei um decreto maldoso. Ficou estabelecido que durante 1 mês ninguém podia agradecer nem pedir nada a nenhum Deus, somente ao rei. E quem desobedecesse seria jogado na cova dos leões. E Daniel, sabendo que só podemos adorar a Deus e que só ele pode atender o desejo dos nossos corações, continuou a fazer essas orações 3 vezes ao dia em seu quarto. Por causa disso foi preso e levado perante o rei, que mesmo triste porque gostava de Daniel, ordenou que a lei fosse cumprida. Daniel então foi jogado na cova dos leões. No outro dia bem cedo, o rei foi até o local na esperança de que o Deus de Daniel o tivesse livrado. E qual não foi a sua surpresa ao ver o jovem são e salvo? Daniel contou para o rei que Deus enviou um anjo para que fechasse a boca dos leões e assim eles não puderam atacá-lo. Então o rei se encheu de alegria e fez uma nova lei. Agora todos deveriam acreditar e adorar o Deus de Daniel. O Deus vivo que salva, faz milagre e cuida dos seus assim como cuidou dele. Dessa mesma forma era para Deus o seu plano, resgatar o Djalma e tratá-lo como humano. Ensinou a ele em Mateus como deve orar, ensinou no livro de Jó como acreditar. Em Deuteronômio 8 fez ele dar um passeio, humilhou, deixou ter fome pra que dobres o joelho. Isaías 5:4:17 me mostrou que arma forjada contra mim nunca prosperou. Também fez enraizar dentro do meu coração o que estava relatado lá no livro de João. Todo o que crescendo batizado será salvo, porém quem não acredita eis que está condenado. Me desculpa, sei que é sério, não é palavras do cação. Tá em Marcos 16:16, conclusão. Deus primeiro nos confunde pra depois explicar. Quem conhece o Djalma de verdade vai falar. Deus é bom, não acredito, cadê sua arrogância? Soberba, vaidade misturada com gadã. Vai, escuta a resposta, Deus não é Papai Noel. É onipresente, onisciente, dono até do céu. Te transforma coração, devolvendo